Olá, amiguinhos nerds, criaturas nerds, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Confraria. Quem vos fala é Tuninchan, o sonho mais amado e odiado de toda a internet. E comigo está ele, o meu querido amigo, o mais polêmico, o senhor Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos. Mais uma vez, muito obrigado, meu caro Antônio, Imperador Adriano de Maricá. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Avisando que nós vamos procurar novo integrante para o próximo podcast, porque a nossa viúva negra está demitida. Mais uma vez ela foi demitida. Enfim, né, é um prazer estar aqui mais uma vez. Uma boa a todas e vamos que vamos. Vamos que vamos e vamos começar falando sobre Kamen Rider Z-O, episódio 13, Caça Fantasmas. Foi um episódio que eu anotei até bastante coisa aqui. O episódio já começa com o Gates revelando que pegou o slot no drive e no ghost do próprio Koma Z-O. Surge uma nobre ghost e o Kamen Rider agita e encontra com Takeru, o Kamen Rider Ghost, né? O Wash procura pelos viajantes do tempo para dizer que vai ajudá-los, pois ele quer que tudo continue seguindo como planejado, e que surgirá um homem poderoso que poderá atrapalhar todos os seus planos. O outro Ghost surge dizendo que não vai permitir ninguém se machucar, então ele absorve uma pessoa, o campeão estava próximo e se transforma em Z-O para encará-lo. O outro Ghost foge e Narita e Takeru capturam o Tokyuma. O Another Ghost encontra os viajantes do tempo e eles mandam ele ir para um local onde haverá um acidente ao qual Ur viu num jornal. O Takeru leva Tokyuma para seu tempo e diz que ele está atrás do outro Ghost há 3 anos, pois estão a serviço de Mika, uma menina atrás de seu irmão desaparecido. Mika diz que seu irmão é policial e desapareceu há 3 anos atrás, quando a salvou de um acidente, e no lugar onde ele sumiu estava o Another Ghost. E aí ficou aquela trama bem imbecil, né? Tava bem na cara que o irmão dela, que era o Another Ghost, desde a hora que ele apareceu falando que não queria que ninguém se machucasse, tava na cara que ele não seria um vilão, né? Seria alguém sendo usado, e aí não deu outro, né? Uhum. Mas não foi um arco ruim do Ghost, não. Eu gostei. Não foi. Bacana, como você mesmo diria. Sim. Só faltou aquele careca lá. Como é que era o nome do careca? Cara, eu ria tanto com ele, Ghost. Eu também não lembro o nome dele. Nem da menina. Cara, eu ria demais com ele. Vou procurar aqui. Não, mas ele acho que engatou séries, então. Não sei. Nossa, eu me divertia demais com ele vendo o Ghost. Deixa eu ver o nome dele aqui, eu não lembro. Onari, eu acho que era Onari. Onari não era a garota? Ele era o Onari. Mas enfim, ele não está no episódio, então deixa eu falar. O Takeru revela que outro dia quase pegou o monstro, mas foi atrapalhado por um Kamen Rider, que era o Kamen Rider Agito, mas não era o Agito, né, na verdade. A Tsukuyomi liga para o Tokyuma, ele diz que o outro Rider atacou novamente, ele se oferece para ajudar e o Takeru aceita, dizendo que sente que pode confiar nele, mas Narita não confia nele e o deixa no tempo. Agora conversa com alguém, e eu presumo que seja o Dick Kane, né? Porque eu não assisti, então eu não sei. Eu acho que é o Dick Kane, né? Em que ponto? É logo no começo do episódio, onde ela tá conversando com uma pessoa que tá sentada de terno gravado num escritório, numa parte alta do escritório. Ah, sim, é ele. A hora, né, que você tá falando? Isso, a hora. A hora? Aham. É o do Kei. Suspeitei desde o início. É o Kadoya Tsukasa. Aquela vez ele chama de Tsukasa também. O Gates vai atrás do outro Ghost, uma espécie de fábrica. Ele se transforma para encarar o inimigo. O Taqueiro, Mika e Narita chegam na fábrica e o Another Ghost chama Mika pelo nome. Gates não derrota e é revelado que o irmão dela era o outro Ghost. Bem óbvio, por sinal. E agora ele está morto. Ur congela o tempo e revela que sem o watch do Ghost, o irmão de Mika estará morto de verdade. No acidente com Mika em 2015, Ur apareceu e transformou o irmão dela, minutos antes dele morrer ao entrar no lugar da irmã na queda de várias peças de aço. Né? Ele não queria cooperar com ela e com os vilões, mas foi transformado por Ur mesmo assim. Ur disse desde o acidente que o outro Ghost vem punindo pessoas que são responsáveis por qualquer tipo de acidente. Ele transforma o irmão de Mika novamente e o leva embora, deixando Mika arrasada com toda a verdade. Kamen Rider Adito surge com um cinto diferente, né, do tradicional do Kamen Rider Adito. Ataca a Gate, que não é o cinto. Não é o Adito. Ele ataca a Gate sem a menor dificuldade. O Gate usa a armadura de drive, mas mesmo assim não consegue tocar no rival, que o derrota sem o menor esforço. Acho que o Gates vai ser um novo sparre, né, saco de pancada que vai ter na franquia Rider. Calma, quem defende. O Agito usa o cinto do Decade. Agito vai embora, deixando o Gates ferido para trás. O Aquino se apresenta para o Gates e o leva para o templo. Sokiwa pede para Tsukuyomi ver algum acidente que irá acontecer para que eles possam encontrar um outro Ghost. E mesmo ela dizendo que é contra as regras revelar eventos futuros, ela acaba concordando. O outro Ghost vai para uma praça e o Ur diz para ele libertar as almas que vem absorvendo para aumentar seu poder. O Another Ghost se liga em apenas soltar as almas, mas ao fazer isso, elas entram no outro Ghost, deixando descontrolado e atacando a todos. Tokiwa e Gates chegam e se transformam para encarar o outro Ghost, ao qual o Ur diz que se tornou o Lorde mais poderoso de todos. Zio usa a armadura de Gain e Gates a do Wizard, mas nada parece ter efeito contra o Ghost. O Kodama ataca o Ur, foi até uma cena bem engraçada. Gates enfrenta entrega o watch do Ghost para Tokyo usar, mas ele hesita em dar o golpe final, quando Ur diz que o irmão de Mika morrerá se ele o derrotar. O Kamen Rider Adito aparece e ataca Zio e Gates. A Gita se transforma em Kamen Rider Ribi e ataca Zio. Taquero consegue transportar a alma do Tokyo antes do Another Ghost atacá-lo. Todos fogem, deixando Tokiwa desmaiado, sem respirar no chão, enquanto apenas Taquero enxerga a alma de Tokiwa e lhe diz que agora ele é como um fantasma. Ora conversa novamente com um rapaz misterioso que diz que não quer ser um rei, pois ele é apenas um Kamen Rider de passagem. E aí encerramos o nosso episódio 13. Ah, então só pra dar uns pequenos adendos. Quando você fala o Akito, parece, na verdade, é o DK usando a armadura do Akito. É, eu suspeitei desde o início. O DK, ele é tipo o Zio. Ele tem os poderes de cada Rider até o décimo, que seria ele mesmo. Então, desde Kuga até o próprio Decade, né? Ele pode usar qualquer poder usando aquelas cartas que nem seriam, se não me engano, acho que é Decade Driver, não lembro agora. E curiosamente o driver original dele era cinza, que agora tá rosa. Não sei por que mudaram. mas mudaram. E o nome do Decade é Kadoya Tsukasa, por curiosidade. E manda curiosidade, né? Ele, bom, é um spoiler do próximo episódio, mas se der. Ele conseguiu os poderes até do Build, o que significa que, em teoria, ele evoluiu muito, né? Mas. Não. Eu vou te falar. Eu tô gostando da participação do Decade na série, viu? Tá melhor que ele na série dele, pra você ter uma ideia. Nossa. Ele voltou muito mais poderoso do que ele era. Ele não tinha esse poder todo. Mesmo com as formas extras. Não tinha. Ele tá muito mais forte. Bom, tá mais experiente, né? Mas é isso, esse arco do Ghost me agradou muito. Eu gostei muito de ver o Ghost de volta, porque é um Rider que infelizmente ninguém deu a mínima. Mas eu gostei bastante, eu achei a história comovente. E tem uma cena maravilhosa, acho que é a cena mais triste que eu já vi, mais bonita que eu já vi no Tokusatsu. Eu coloquei no meu review, Antônio não leia, né, que você não terminou ainda. E eu fico na minha torcida porque eu fiquei de vir personagem fixo. Porque eu acho que ele tá bem na série. Eu acho que ele agregou como meio que um anti-herói. Sim, eu gostei, tô gostando dele. E a parceria dele com a Aura pode render alguma coisa boa. No mais, então, quer seguir, fica à vontade. É, a única coisa que eu quero falar é que o projeto complementar, o episódio 13.5, o ator que fez o taqueiro em Ghost revelou que não apareceu antes, que ele estava ocupado com teatro e com cinema. Então, por isso, que quando a série começa, já começa com o nosso querido gay já com o watch do Ghost. Porque ele não pôde aparecer antes. Então agora que ele estava liberado, ele apareceu na trama. Então eu suponho que Drive também deve estar nessa mesma pegada, já que já começa a série com ele também, com o watch do Drive. E eles aí também aproveitaram para comparar a trama de Ghost com a trama de Dragon Ball. Era uma coisa que assim que eu comecei a ver o Ghost, eu associei na hora, né? Confesso que eu não vi relação nenhuma, mas... Olha só. Eu não vi Dragon Ball, então... O Dragon Ball, o que eles têm que fazer? Eles têm que recolher as 7 esferas do dragão para eles poderem fazer um pedido. E essas esferas estão espalhadas pelo mundo. O que o Taqueiro tem que fazer? Ele tem que reunir 99... Já entendi. Então, pra fazer o pedido, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. A trama é basicamente a mesma. Ah, tá, entendi. E é essa relação. E eu, na hora que comecei a ver Ghost, eu, na mesma hora, eu fiz um link com o Dragon Ball. Né? E aí eles falam isso nos episódios extras. No mais é isso, seu Marco. Acho que podemos ir para a Lupa Reis. O senhor. Já podemos ver, sim. Já podemos. Então vamos lá, Lupa Reis versus Patrícia, episódio 42. É hora da batalha final. Puta de um episódio. Que já começou um Destra encontrando o Tairi e o Noel na rua e os atacando. O Destra logo mata e. Mata? Opa! Já entregou o episódio, Não, porque o Destra logo mata e o Kairi é o Lupin Red. Então ambos se transformam para encará-lo e conta com a ajuda do Agaush. Na verdade eles já sabiam, né? Eu não sei, eles eu acho que o Destra ficou meio que sabendo ali na hora, entendeu? Eu entendi isso. Ele juntou um A e aí ele chegou na conclusão que ele era o Lupin Red. Ele já sabia que o Lupin X era o Noel. Sinal que os patrões já tem que pegar umas aulas aí com 10. A Gauss está com um artefato chamado de Garry's Lemon. O Lupin X e o Lupin Red perdem suas peças da coleção. E deixa os guarda em seus cofres. Ele tem 2, né? O Destra fica ainda mais poderoso. Desculpa. O Destra fica ainda mais poderoso causa de destruição em 13 distritos. Kairi e Noel ficam bem feridos na batalha. Qualquer menção sobre a peça Garry's Lemon causa pânico e apreensão em Noel e no Koguri. Kentiro sugere que os Lupa Ranger roubem a peça e estão com Dextra e Kairi e os patrões de Silva com Whisper. Kairi e Shiro bolam o mesmo plano, mesmo estando longe um do outro, um querendo usar o outro grupo como uma forma de isca, né, para chegarem no objetivo final. Achei meio forçado, mas tudo bem. Sim, não concordo com você. O Koguri fala para o Noel não se envolver mais e que o certo era eles dois ficarem por trás da cortina para não aumentarem os prejuízos. A polícia global pede para a população evacuar a cidade e para encarar Dextra, assim como os Lupa Ranger também fazem. O Dextra ataca o QG da polícia global e Patrícia e Lupa Ranger se unem para encará-lo. O Noel observa toda a luta de longe. O Dextra consegue pegar mais dois artefatos dos heróis. Kairi e Kentiro se olham no meio do campo de destruição e parecem ter a mesma ideia. O Lupa Red serve como isca para destruir Dextra, enquanto o Patrinho Shigo abre um dos cofres do Dextra e retira um dos artefatos que ele havia pego antes. Noel, transformado em Patrinho X, surpreende Dextra e pega o último artefato que ele havia pego deles. E Noel diz que vai fazer o que ele achar correto. Tinha que fazer uma explicação mais profunda sobre isso do Noel falar, porque ele faria de certo, porque tem uma cena que é muito boa. É, por favor. É dele conversando com o Koguri, né? O Koguri pede pra ele se afastar das batalhas por causa da peça. Aí no início ele até hesita, né? Ele não se mete mesmo, ele fica observando. A tradicional pedreira, acho que é na pedreira da Toei ou em algum prédio que a Toei usa com frequência. Eu acho que é na pedreira, se não me engano. E daí ele toma uma resolução, né? É de fazer o que ele acha certo. Exatamente. E aí eu achei que foi uma cena muito boa também. Foi um episódio muito bom. Sim, muito bom mesmo. Tirando a parte que eu achei um pouco forçada, o episódio foi muito bom. Muito bom. A Lupin cresceu muito. Desde a virada, igual você falou, desde a virada do Kentiro, a série melhorou um absurdo. E virou outra série. Deu água pro vinho, né? O Kentiro realmente ele assumiu a postura de líder mesmo. Mas a Tsukasa ainda tem momentos que é de maior lucidez, né? Ela continua. Basta ver o episódio que ela deu quase a vida pelo Toma. Não sabe quem é, né? Vai continuar sendo o Tokachi da série. Para não perder o costume. A Umika tem uma sumidinha. E ela tá indo muito bem. Da forma civil. Tá chamando muito minha atenção. Kairi, mesma coisa. Toma o Noel apanhando e deixa feliz. O Patrinho e o Chico amparam o Lupa Red e eles concordam que fazem o que for preciso para deter os Gangamon. Ambos chegam a essa conclusão. E aí eu vou. Ah, é! Ah, não, eu não posso falar que era um episódio posterior. É que foi que nós matamos uma par de charadas. Todos se unem mais uma vez para derrotar a Inveja, que se recusa a morrer para não decepcionar o Dogranio. Então ele é transformado em gigante por Gauss. Tem que ser batido primeiro, né? É o primeiro caso, acho. Sim. O Lymon podia, mas sozinho, né? Todos eles se unem com o Good Strike e formam o Good Pool Kaiser VSX com Lupa Red, Lupa X e Patrinho. Oi. Olha o nome da formação: Good Pool. Uh-huh. A piada já tá pronta, né? É verdade. A piada já tá pronta. É verdade. Na cabine dos líderes ficam Lupa Red, Lupa X e Patrinho Shigo. Os segundos no comando. E o Good Striker, né? o Outsider tem que ser mencionado. Os segundos no comando, que seriam os vice-líderes, é, eles ficam na outra família, que são o Lupin Blue e a Patrick Nigo. E a última família, que sobrou e não serve pra nada, é a Lupin Yellow e o Patrick Tengon. Sobrou, fica lá na bota, lá, não tem nada pra fazer. Pois são os últimos escolhidos pra jogar queimada na escola? É. Exatamente, é mais ou menos por aí. É, ah, você sobrou. É Patrick Sango. Igo é o Sakura. É. Isso. Só pra ficar certinho. E aí, vocês não tem nada pra fazer, então fica lá na bota, né? Fica cada um na bota lá ajudando. Então. Mas o apoio moral. É, mais ou menos por aí. Todos lutam em comunhão. Sem brigas, e Destra é derrotado de uma vez por todas. Uma pena, porque foi um puta vilão. Um grande guerreiro, no final das contas, né? Foi. A união entre Lupa. Como? Trouxe uma lista de grandes guerreiros. A união entre Lupa Led e Patrinho Chico ficou muito boa. Eu gostei bastante. Tirando a parte. É, a morte foi bem forçada. Após a morte do Destra, o Neogrânio pede para Gauss deixá-lo sozinho e ele bebe em homenagem a Destra, seu braço direito. Havia o respeito que havia entre eles, né? É, muitos anos de companheirismo. Sim. Todos se reúnem para comemorar no Jurê, incluindo Hilltop e Jim Carter. O Noel revela que todos no Jurê sabem que ele é um Lupin X. E os Lupin Ranger também brindam entre eles para comemorar a vitória. Aí, para encerrar, eu anotei que no próximo episódio, o antigo Patrinho Nigo retorna e diz que não podem confiar em Noel porque ele é um espião dos Ganglers. Esses episódios foram show de bola. Muito aí, bom. Encerro por aqui, nós acabamos. Se o senhor tiver alguma coisa para comentar. Não, nada mesmo não. Só que foram realmente. Eu só achei um pouquinho forçado algumas partes dos dois Reds. Pareceu que eles quiseram forçar uma amizade assim. Mas tirando isso, o arco do Destra foi sensacional. Sim, muito bom. Acertaram a mão no roteiro, né? Mas pra mim também precisa acrescentar uma coisa, né? Nunca vai ser uma equipe só. Eles podem trabalhar juntos, mas sempre, né? Com uma certa cisão. Pode mudar, não sei, né? Pode mudar ainda. Mas eu não acredito mais. Eu acho mais ou menos. Eu vejo eles trabalhando com uma equipe correndo. Coesão até tem, mas eu digo equipe mesmo, né? Eu levo mais ao pé da letra. É, eu acho que não vai ter essa união, né? Final, se você parar pra pensar, derrotaram o Destra no momento que eles lutaram como uma equipe só. Onde eles não brigaram. Não brigaram, mas ainda não é uma única equipe. Né? O seu amado Noel cola Brit, né? Não cola nada. Ah, eu acho que ele tá colando sim. Desde o começo que ele apareceu, Ele tem que colar os pedaços da cara dele depois das suas que ele tomou do Destra. Até hoje ele tá todo quebrado. Mas enfim, Desde quando ele entrou, aí começou a conversar melhor entre elas. E uma começou mais. Isso eu não discordo de você, não. Eu acho que eles começaram a entender mais um lado um do outro. E se você reparar, tem hora que o Noel ele tenta fazer com que a equipe se entenda, tanto no civil quanto transformado. Ele meio que tá fazendo um jogo. Acho que no civil funciona melhor. É, também. Mas ele meio que tá conseguindo fazer com que as equipes se entendam tanto civil quanto com as armaduras. Mas é assim, desconfiam dele bastante ainda. Pode ter diminuído um pouco, mas ainda desconfiam. Ah, sim, normal. Até mas enfim, não ajuda. É. Rapaz, esse foi o podcast mais rápido nosso. A gente tá com 26 minutos só de vídeo. Tá bom. Então vamos lá. Tá bom. Vamos ver. Os patrocinadores, né? É, que é, temos um novo patrocinador para 2019, que é o meu grande amigo sorocabense, como eu costumo dizer, o Fernando. Eu sei que é sorocabanos, antes que alguém venha falar. É, que é a Renato Store, uma loja que tem tanto no Mercado Livre como no site. O Antônio vai postar o tempo screen depois, por gentileza. É especializado em cosplay, animes, tudo que você procurar, perucas, roupas, chaveiros, figuras e etc. Pode ir lá, que o serviço é garantido. O Fernando é muito honesto. Eu conheço ele há mais de 3 anos. Ele é muito honesto no que faz, ele é muito correto. Então, o que você pedir e ele tiver para vender, ele vai te vender. Fernando, estou esperando meu boneco sendo Naruto, por favor. R$40 mais o frete é todo seu, Antônio. Nada, nada, eu quero o meu de graça para fazer um unboxing lá no canal do Toninho. Não, aí tem que fazer no confronto pro amigo meu, né? Faz favor, né? Ah, é verdade. Mas faz um favor, né? Não, mas no confraria não tem vídeo. Passa um especial, meu filho, de vira. Mas enfim. Não, nada disso. Seja bem-vindo à Renata Store, né? Fãs do Naruto vão gostar muito, tem muita coisa do Naruto, sempre tem novidades. E vamos aos nossos patrocinadores mais conhecidos, que são camisetas nerds, Detone, mulher coluna do meio, votos brancos, lulos não souberam responder. Ou não quiseram. Tem também o canal do Toninho, agora não é mais um canal fitness. Ele não faz mais pêndulo durante os vídeos, né? A gente tem que perder umas calorias. Temos também o Souza Ice 1982, que é o do Antônio Pinto 7. Não vou fazer a mesma piada que eu fazia, né? Mas a gente ainda tem Instagram, tem Facebook. Aliás, o Antônio está vendendo pintura, se alguém quiser. Só. Aí o Antônio me dá 50% de comissão e tá tudo certo. E por fim temos os Aventuras do Toninho, que ele abandonou, né? Gente, não esqueça de assinar o canal, curtir o vídeo, assinar o nosso podcast no iTunes, nos seguir nas nossas redes sociais. Se quiser interagir com a gente, entra lá no canal do. No canal, não, lá no nosso grupo de confraria no Facebook, é só procurar confraria com 4 no lugar do primeiro ato, você vai achar o nosso grupo, entra lá que a gente conversa e discute algumas ideias. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Bye bye e tchau, tchau. Fui.